doidão. Os loucos luta por pouco, fazem pouco da intenção. Por mim ninguém dá um conto, tipo cabocla ficção. Pra tios de vigaristas, nas capas de jornal, charge pra colunistas. E da gastada, motivo de comédia. A feita é muito doida, mas aí minhas ideias é o que importa. Se pra colar nota e trutar, whisky por fé não, não pelo que vemos nos manos. Cabelo black, óculos BL, pisante soft night, sou nego chique. Me pare, o sistema é formado nos trinques. Papai de patife que bebe whisky pra as madame de ronda. Veste só peita de boutique, fazem brinde. E nas chacota desmerece os crentes, os negros, pobres, drag e os pivetes sem chance, porque estão naqueles lance. Sistema desclassifica e põe na mídia os flagrantes. Sei do tipo que tem pra vencer, a sina do poder. Sei do tipo que tem pra vencer, a sina do poder. Yeah, yeah, vai ganhar. Essas quem ganha não é nós, nós só gasta a voz. Sem ver os pós, as consequências da negligência. Tripe segura pros que estão na regência. É doidão. O preconceito, a criminalidade, a impunidade é de praxe, invade. Nos testes, iniquidade cresce, a fé esfria. Reino contra reinos, negro contra a polícia. Covardia, Cipan, Vietnã, localhada voa de tan. E os Johnny ficam tantan, vejo na blitz. Os príncipes passam voado, cheirado. E os farda ficam bem calmos, falhos, falhos. Eu tô pra ver, tios, negros se render, confessar. Que a justiça é pra quem tem, quem não tem de porta de trem. Pra Bósnia, tipo os Alemanha, chacinas, judia. Tranca tudo eles na favela, corta a comida. Olha só que fita, o opressor virou a caça, boy. Tua casa é no gueto, a minha é no centro, daquele jeito é nóis, é nóis. Sei